Baden Powell ve Vinicius de Moraes'e ait bir klasikle başladık. Canto e Xango. Bugün Brezilya sınırları içerisinde kalacak program. Brezilya popüler müziği ve Afrobeat ağırlıklı bir liste var. Oldukça taze bir kayıtla devam edeceğiz. Şimdi Iconili, kalabalık bir Afrobeat caz grubu. Tiyatral canlı performanslarını izleyenler de övgüyle bahsediyor kendilerinden. Homonim albümlerinden Alargada sizlerle. 1997 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden Chico Science'ın grubu Nasa Zumbi'nin 2002 yılında kaydettiği Blunt of Judah'yı dinledik. Joji Ben'le devam edeceğiz. 1976 tarihli efsane albüm Afrika Brazil'den Zümrüt Tabletler'in yazarından bahsettiği parçası Ermiştir Mejistus Escribi. Há 2000 anos antes de Cristo, o faraó Hermes Trismegisto escreveu um maravilhoso tratado hermético, com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda, que foi encontrado vários séculos depois pelos soldados de Alexandre o Grande, na famosa pirâmide de Gizeh. Salve Hermes Trismegisto, que tem as três partes da filosofia universal. É verdade sem mentira, certo, muito verdadeiro. A tábua de esmeralda foi Hermes Trismegisto quem escreveu, com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda ele escreveu. O que está embaixo é como que está no alto. O que está no alto é como que está embaixo, ele escreveu. Brezilya popüler müziği için önemli bir besteci var sırada. Arnaldo Antunes, Brezilya dışında en çok Marisa Monchi ve Carlinhos Brown'la giriştikleri Tribalistas projesiyle tanınıyor. Ancak ülke içindeki etkisi Tribalistas'ın çok ötesinde. Eski sayılabilecek bir parçasını Essa Mulher'e dinliyoruz. Sozinha sozinha sem a sua companhia. E você ainda quer essa mulher. Ela quer viver sozinha sem a sua companhia. E você ainda quer essa mulher. Mais macio do que o seu braço e um acolchoado muito mais quente que o seu abraço. Ela quer viver sozinha sem a sua companhia. E você ainda quer essa mulher. Sıradaki parça gitarist Andre Sampaio'nun 2012 yılında çıktığı Afrika gezisinden dönüşte çıkarttığı albümü Disagou'dan Cacique 97 ile beraber kaydettiği Uke Faze. Muita miséria. minha guerra. Vai ficar podre de rico, vai fazer muita miséria. Se diz que traz a paz, pode crer, lá vem a guerra. Minha mãe me diz, menino, toma juízo. O mundo é bom, mas também dá prejuízo. Minha mãe me diz, menino, toma cuidado. Solist Jussara Marsal, gitarist Kiko Dinucci ve saksafoncu Tiago Fransa'dan oluşan bir üçlü var sırada. Daha önce de beraber çalışmaları var ancak 4 yıldır Mita Mita adı altındalar ve bu sene baştan sona kalite kokan bir albüm çıkardılar. Albümde iki parçada davulları Tony Allen çalıyor. Bunlardan biri Ala Coro'yu dinliyoruz. Tintinha lá corou. Coração, a Meta Meta'dan sonra Domenico'yu dinledik ve Curitibalı şair ve siyah kuşaklı judocu Paolo Leminski'nin kızı Estrella Huiz Leminski ve Thea Huiz ile devam ediyoruz. De Iemanjá, são lendas lendas, são tantos templos indus, são templos indus, são cantos de orixás, são cantos índios, são de dizer e calar, mas o som é o som, som, som, sons, sem sinãos, santa. Solos de oboé, o som e o sentido, são rimas de Maomé, de todo princípio, são contrapontos de fé, e o resto, silêncio, são de viver e amar, e alguns que nunca ouvirão, são, são, são. Transforma, são lemas, gritos, são pra vender e avisa, são tantos ruídos, são pra esquecer e lembrar o que é ser vivo, são de sentir e pensar, tantos que ainda virão. Sırayı Sao Paulo'lu Pipo Pegoraro alacak. Yeni dönem Brezilya popüler müziği yıldızlarından Bruno Moraes'in de parmağının bulunduğu albümü Taksimadan Sofia. We'll be right back. Uhuru Mortu, Parayı Bajua Pessoa'dan bir funk jazz grubu. 2007 yılında kuruluyor. O sene bir EP çıkartıyorlar. Daha sonra 2011 yılında bir daha albümleri çıkıyor. O zamandan beri sessizler. Dinleyeceğimiz parçaların ismi Navalya Sega, yani kör bıçak. We'll be right back.

fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Fui e vim é de lei, sou assim. Vou que vou seguir. De Osasco a Cotim, BH, Tocantins, circular a Mogi. Violência, revi. De ladrão, capeti. Tia vivem, tia não vi. Que é o please, vai de ti. Nos amar, nos unir. Cria filho, eu te vejo pra ti. Pois aqui não tem fim. Saladim, pipa pé, é o fim. Camunguete, tipo assim. É um, dois, pra subir, pra cair. Desistir, de brincar com o país. Pois aqui, vou que vou. Demorou, pé descalço e lavou. Vejo o pó, delicou. É a dor, meu troféu, tá cruel. Deus do céu, eu veri. Rap sei que é compromisso, mas sem o samba é o fim. Vou que vou, mandando um salve para o morro. Tipo louco, sofrer, eu sou fogo. Lembrando do meu povo, vou que vou. Eu vou chegar no samba agora. E peço por Nossa Senhora. Vou embora, todo tempo faz. É favela, epa, vamos que vamos. O samba no morro, malandro. Essa é a dama que ostenta a fama, ladrão do meu coração. A dama que ostenta, só cria problema. Todo bom malandro vira otário quando ama, moroto. E todo bom malandro tem uma Tereza também. Sabotagem, samba da melhor qualidade.